Zezé, Zezé, onde é que tu vais? Porque é um multibanco com vontade de dinheiro, pá. Estou tenso nem um carapau. Olha, a máquina ainda cá está. Espetáculo. Ora, qual é o número? Nesta fase é como engano sempre. Qual é o número? Errado! Código errado! Pensa, Zezé, pensa! Experimenta a minha data de nascimento. Oh, e quando é que tu nasceste, Dubo? Foi numa sexta-feira. Não, o dia do mês. Foi na última sexta-feira do mês. O dia? Concretamente mês, senhor? Foi no dia de receber. E quando é que tu recebes? Que nem sequer trabalhas. Mas eu sei que recebo sempre no dia em que eu nasci. Tony, vamos ter que recomeçar tudo do início. É? Como é que tu te chamas? Mas isto aqui é alguma repartição das finanças? Não me digas que me vais penhorar aqui e agora de repente me entemestes. Ai, deslarguem-me. Ai, socorro, que estarem-me a penhorar-me todo. Deslarguem-me, as quintas e os barcos não são meus, emprestarem-me. Oliver Costa. Olha bem aqui para o bicaramento do meu sapato. Estou a ver. Mas vê bem, que eu vou contar até três. Zezé, mas isto aqui, isto aqui não é nenhuma Guantananabo, ou é? E pensa bem no que tu vais responder, porque senão eu fico com a máquina do multibanco, se ela ainda lá tiver, por cabeça abaixo. Dois! Ok, Zezé, faz lá outra vez a tua pergunta, que eu agora vou estar muito atento à resposta que eu tenho para te dar. Ah. Oh. Qual é? Qual é a coisa, qual é ela? Qual é? Numetricamente falando, o dia em que Vossa Excelentíssima Cavalgadora. Muito obrigado pela referência. Excelência agora! Deu o primeiro bafo em direção à vida. Mas que raio de pergunta é essa, pá? Tu estás bêbado, é? Chica-se que este gajo dá-me ataques. Pânico, com os nervos que mexe. Por acaso, isso é verdade. Eu até me enervo com as coisas que eu digo. Eu sou uma besta. Não sei. Tony. Concentra-te. Ok, ok, ok, ok. Foca-te. E morça-te. Por acaso, a minha melhor imitação até é de bivalves. Queres que eu te imite um choco com tinta ou sem tinta? Eu estou-me nas tintas. Olha, olha. Olha a maré encher. Olha, olha. Ai, ai, estou a apanhar uma corrente. Ai, ai, salpiquei-me. Está quieto! Confio todo a cheirar a choco. Olha para isto. Olha para isto. Mais um. Eu já ando a tomar 4 destes por dia, sob tua culpa. O que é isto? Guaranzanques e pirozeques. Ah. Isto é tudo placebos, pá. Isso é feito de pintarolas, pá, e petazetas. Tu não tomes isso, que isso é muito genérico para ti. Isso é a única coisa que faz bem às cáries e às gengivas. O quê? Às gengivas. O quê? Às gengivas, foi isso, é junho. Então, e gengivas? Não, eu percebi, faz a venda, já está às gengivas. Tu tens um defeito na fala, não tens? Mas que é isso? Estás a falar esquisito. Estou a falar esquisito, que é na boca. Claro. Tira-te da boca, pá. Sabe lá onde é que isso já andou, pá? Zen. Desinfeta-me isso. Zen. Olha a gripe. É pá, eu vou já ali à farmácia do Pitágoras e eu arranco-lhe o balcão à dentada. Então há anos que eu ando a gastar quilos de dinheiro em antideprimidos e ansioparalíticos. Para mim, para a minha mulher e para os meus filhos, agora tu te vês-me a dizer que isto não faz nada a ninguém. Mas está tudo maluco lá em tua casa, é? És tu. Acho eu que estou maluco. Não. Ainda bem para mim. É para tu veres a camada de nervos que tu metes às pessoas. Eu? Sim. Espeta. Aliás, um gajo olha para a tua mulher e vê logo. Oh, ela vê-se até ao longe. Pois, mas não é isso. Um gajo vê que ela está carregadinha de obesidade mórfica. Pudera, com aquela morfe. Resporta a mulher, parece uma baleia. Oh, tão querida, tão fofa. Bem lá, fofo deve ser. Eu às vezes eu ponho-me a pensar, vocês os dois lá em casa a fazer o amor. O Sinbad e a Moby Dick. Dedé, o estapor da mulher tem tanta sorte, pá, que um dia destes foi às compras, comprou um pacote de cereais. Sim. E saiu-lhe um tratamento grátis num spa. Lipo-solução. Um limpo solução. Massagem japonesa de X-ato. Massagem no X-ato. Tratamento à base de calhaus em brasa pelos costados em baixo. Calhausão pelos... Sauna e banho curto. Sauna e banho curtido. Jacuzzi com e sem bolhinhas. Jacuzão com e sem... Aromonestesia. Aromonestesia. José, vais parar com esse conversão do treta azedo? Desculpa, Simon. Pedicure. Pedicure. E descoloração de buço. Buço ao descolorido. Se senhores, vivo ao luxo. Mas a tua mulher agora deve estar com uma Paris Hilton. Vai saber em ouvi-la e não ouvi-la. És parvo ou quê, pá? Se tu viste-lhe, viste-lhe. Não, mas é, eu posso ter-lhe a viste-lhe. Só não lhe vi-lhe como sendo ela. Ei! Eu vi-lhe, mas não reconheci-lhe. Ela estava no meio. Morreu. A tua mulher morreu. Não morreu, mas podia ter morrido. Ficou de coma. Não ficou, mas podia ter ficado. Teve um ataque da ACV. Pararam-lhe os dois rins do mesmo lado. Pararam-lhe um rins do ACV. Não pararam, mas podiam ter parado. Queres tu parar de me dar fotos à esperança? Daqui a um bocado vai saber e não lhe aconteceu nada. Não aconteceu, mas podia ter acontecido. Que ela quando foi lá ao spa, não é? Sim. Eles tentaram enfiar-lhe para dentro de um tanque de hidrorraspagem. Sim. Eram uns 5 ou 6 a alancar com ela. É. Assim que meteram-lhe lá dentro, sim, ela respirou fumo de alívio. Pum! Partiu aquilo tudo. E aquilo era vidro rijo, hein? Aquilo era vidro alpista alegre. Ah, mas o dito sujeito a cortar-se todo, hein? E cortou-se, pirou-se logo. Ah. Ainda bem. Estás a ver? É por essas e por outras. Que eu acho que essa porcaria dos spas e das operações de plástico, isso é tudo uma grande treta. Não sei. Hesito. Nem toda a gente pode ser bonita. Pois não. Há pai e gajos que são feios como o camandro, ou o catano, ou o caneco. Então não há. Há gajos que se tivessem um espelho em casa nem sequer se iam à rua. Por isso é que eu todos os dias dou graças a mim mesmo. Ter nascido assim, esbelto, que nem um Ardonis. Tenho tudo droga isto. Sempre posso. Ah, então está explicado. Epá, eu acho que essa porcaria das operações plásticas, isso devia ser banido da face da crosta terrestre. Não, eu não concordo é com o silicone, pá. Está um gajo ali, entretido, a mexer naquilo, né? É bem, aquilo às vezes parecem uns pudins, nham, nham, nham. Oh! Oi! Alto e para o baile. O silicone, para mim... Ok. Modelo Maia. Até dá para ver o futuro. Vai nas revistas como é que se faz. E a seguir... Fazemos um musical, o Mamamaia. Mamamaia, Mamamaia, Mamamaia, Iracol. espetáculo. Não, pá, mas eu também. Quer dizer, um silicone pá, é como o resto. É como o resto? É como o resto, tem que ser bem feito. Não, tem de ser. Tem de ser. Tem de ser. Tem de ser. Porque é esse que tu estavas a falar, é aquele metal líquido. É o chinês, pá. Ah. Sei que é o mais barato. Não. Que aquele tu chegas ali, aquele, pá, não dá rancor. Porque não. Aquele... Não. Espicha para os olhos. Ué. Até faz mal à vista. Pois faz mal. Agora tens o outro, também é barato. Que, epá, à vista, aquilo para a vista é bom. É. Que é mais rijo. Sim. Que é o coreano. Só que é tão rijo que faz bem à vista, mas dá cabo dos dentes. Ah, é? Sim. Oh, tu estás a ver aquele sítio onde eu não tenho três dentes. Isso não é o novo túnel do Saldanha? Não. É um buraco, foi por causa do que ainda não está feito, do Saldanha. Não. Pá, só que, pronto, aquilo, estás a ver o quê? Aquilo que tu vais ali, aquilo está muito bem feito, depois chegas ali... Ai! Ai, pois, estou a ver. Agora também te digo uma coisa, pá, uma mulher sem peitos é como um jardim, sem peitos. Sim. Eu sou adepto da Big Bobo. Oh. Tipo a Nereida. Ih, a Nereida, vai. E a Nereida manda cá um quegue. Quem é a Nereida? A Nereida, a espanhola. Ah, é um prato típico. A de onde é que um gajo como disse, pá? Tony, quando tu estás na fase do comer é por todo lado. Ah, é? Se já estás nessa fase é por todo lado. Ah, é talk away? Pode-se dizer-se. Eu gosto de molhar o pão na molhonga. E depois comes. Não, deixo para o outro. E dá qualquer... Peraí, dá qualquer espécie de pão? Ah, tudo menos cacete, não é? Ah, é? Não fica só ali a molhar a ponta, né? É pá, não dá. O gajo não se aguenta. Não. Só vou ter, não. Não. Daqui, papo seco. Isso é até em separe. Pois. Papo seco deve ser bom. E broa? Não, esfarola muito. Não, pois depois um gajo está ali e estás a fazer migas, não é? Pois é. Espera aí. Eu não sei se a gente está a falar da mesma coisa. Acha aí. É possível. Ah, possível é sempre, né? Sim. Tony, eu estou a falar, hein? Zezé, e eu estou-te a ouvir. Pois, mas eu estou a falar, hein? Eu estou-te a ouvir. Da Nereida, espera aí um bocadinho. Espera mais um bocadinho. Espanhola. Zezé, quando vou comer fora não estou para esperar tanto tempo, pá. Havia lá de serviço, fala lá com o cozinheiro. Então não pode ser, hein? Então, sendo por cima, é para melhor o pão, tens que deixar apurar. Então, não pode ser, chegas ali. Não pode ser. Não, calma.